Rafael, qual é a sua música clássica preferida? Ela é... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eu gosto daquela que é assim... Era da propaganda do desodorante, né? Essa daí. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu estou aqui com os meus queridos amigos Caio Corraine. Olá, personas. Olá, personas. E Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? E a gente vai falar sobre negócios. A gente vai gravar o meu tipo preferido de programas de histórias, que é quando eu não li nada das histórias antes do programa começar. Esses são os melhores programas. É como se eu estivesse ouvindo o programa enquanto eu tô fazendo o programa. É, faz sentido. E outra coisa incrível desse tipo de programa é quando eu não sou o host do nosso jogo. Qual é o nosso jogo de hoje? Então, o nosso jogo de hoje me dá o desprazer de dizer, porque eu vou ter que fazer uma vinheta nova. Sério? É, vou ter que fazer. Yes! Yes! É porque assim, ó, um jogo que já existe e eu faço um puxadinho na vinheta, que é uma coisa, né, que eu faço de salafrário. Mostra pra gente todo o seu talento, vai lá. Você não é pai. França! Errou! Botini, você veio, Botini! Me dá o canal. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. No Me Dá o Canal especial de hoje, num oferecimento de mitoucamisetas.com.br/GugaCast, se você quer fazer um bom negócio, vá até a mitoucamisetas.com.br/GugaCast e compre várias camisetas ao mesmo tempo, porque aí a gente fica feliz e você tem várias roupas para usar. Essa é a definição de um bom negócio. A gente devia fazer um jogo envolvendo as camisetas, isso ia ser genial. Putz, é verdade. É uma ótima ideia que vai ser utilizada num programa posterior, porque esse aqui já tá pronto. E você vai poder, vai ter que fazer uma nova vinheta. Exato. Jogo da camiseta, jogo da... Feito. É bom que tá pronto já. Mas no jogo de hoje, que é o Me Dá o Canal especial Negócios, eu vou falar pra vocês o nome de um programa que ele poderia ser de negócios e vocês precisam inventar o programa para esse nome que eu vou dar para vocês. E qual é o canal? Exato, qual é o canal? Ok, entendi, beleza. Quem descobrir o melhor programa que eu inventei na minha cabeça ganha um ponto. Quem chutar e acertar o canal do programa ganha mais um ponto. E a última rodada, como vocês sabem, vale 1 milhão de pontos. Ok. Caramba, 1 milhão de pontos? 1 milhão de pontos, eu não tenho uma ideia. Uau, mal para esperar. É melhor tentar fazer o máximo de pontos antes da última rodada. É. Rafa, você começa. Ok. E o programa é Café Filosófico. Café Filosófico. Bom, eu acho que ele é do Canal Brasil. E eu acho que ele é um programa que ensina as pessoas a estabelecer as suas relações de negócio, seu networking, através da conversa, chamando as pessoas para um almoço ou para um café. E nesse café você pode colocar a filosofia da sua empresa. E o que é mais legal é que você pode falar de Nietzsche. Tipo missão, visão e valores? Tipo missão, visão e valores. Ou melhor ainda, você pode apresentar para os seus parceiros comerciais sobre o que Nietzsche dizia sobre a potência de realização do ser humano, sobre o Ubermensch, sobre o fato de que Deus está morto e várias outras coisas interessantes que só Nietzsche pode trazer e agregar valor ao seu negócio. Muito bem. Então, Café Filosófico é um programa de negócios, na sua opinião? Sim. Que traz Nietzsche para o mundo dos negócios, é isso? Isso. Na hora do café. É, tipo Nietzsche para estressados, sabe? Só que de café. Entendi. Tem que ser sobre negócios a história, é isso? Sim. Ah, droga. É um programa de negócios. Eu tinha pensado num tão bom. Fala, vai, só o primeiro, fala. Eu acho que é um programa no canal Gloob. Onde tem um personagem que é o Cafezinho. Ele é um grão de café. E ele conta histórias do campo. Ele é tipo um fantoche. E ele conta histórias do campo para as crianças, mas sempre com um olhar filosófico. Entendeu? Por isso que é o Café Filosófico. Porque ele é um grão de café filosófico. E aí... É literalmente o café que é filosófico. Nossa, exato. Que literal esse seu programa. Exato. Então, ele conta, por exemplo, sobre a relação de trabalho entre o Boia Fria e o dono da lavoura. Certo. E o latifundiário, né? Uhum. E ele explica as relações de trabalho e ele explica, por exemplo, sobre a ética dessas relações de trabalho. Em uma visão nietzschiana dessa relação de trabalho, a ética está associada ao poder que o latifundiário tem sobre o Boia Fria. Parabéns, Guga. Entendeu? Tudo isso com um fantoche do cafezito. É, num outro programa, onde ele conta a história do também do latifundiário, que resolve destruir a colheita para não deixar cair demais o valor do grão, aí ele fala um pouco sobre niilismo, entendeu? Entendi. E assim ele vai sempre associando um ensino de filosofia com a vida no campo, para crianças. Entendi. Se é literal assim, café filosófico é um grão de café que é filosófico, eu mal posso esperar para assistir o programa Limão Maquiavélico. Ai, tá, pela criatividade vou dar um ponto pro Guga. Yes! Eu nunca ganho esses jogos. Ele não foi criativo, ele foi literal. Ele foi criativo em sua literalidade. Então eu acho que mereceu. Mas vocês dois erraram, porque Café Filosófico é um programa da TV Cultura. E ele é o seguinte: o Café Filosófico apresenta uma série de encontros nos quais são abordados anseios e angústias dos indivíduos na sociedade contemporânea, tendo como referências teóricas fundamentais a psicanálise e a filosofia. Eu basicamente acertei. Foi isso aí que eu falei. E eu falei que era no Gloob, que é praticamente uma TV Cultura. É, exatamente. É uma TV Cultura com menos criatividade. Vou te dar mais um ponto, então, vai. Yes! Ah, droga. Que eu tô muito feliz hoje. Ó, vai, Guga, agora você começa. Tá bom. O programa de negócios é o seguinte: Mestres da Sabotagem. Mestres da Sabotagem. É um programa do Canal Brasil. Uhum. É um documentário, na verdade, onde ele mostra um trabalho de espionagem feito pelos mestres sala das escolas de samba. Por isso, mestres da sabotagem, entendeu? Eles se infiltram em escolas adversárias. E dançam errado com a porta-bandeira. Exato, todo o trabalho deles é errar na evolução pra sabotar, e vários carnavais foram vencidos por conta dessa sabotagem, por isso que eles são mestres da sabotagem. Não é que eles são muito bons, é porque eles são mestres sala. Entendi. O Google, ele tá mantendo a estratégia da literalidade. Vamos ver até onde isso vai levar ele. Rafa, mestres da sabotagem. Eu acho que Mestres da Sabotagem é um programa de negócios. Uhum. Da TV Câmara. Ok. Que é feito por uma produtora independente, então ele é muito bom. Em que eles pegam as pessoas e elas tentam descobrir o que tá sabotando o negócio delas. Por que que o negócio não tá indo pra frente? Por que que aquelas ideias que eram tão boas não estão resultando em bons negócios? E aí eles fazem várias investigações, assim, de contabilidade, coisas super interessantes, contabilidade, uhum, direito trabalhista, para ver o que que tá sabotando o negócio daquela pessoa. E aí, no final, eles descobrem que é sempre a própria pessoa, que ela é uma mestre da sabotagem, da autossabotagem. Uau! Aí, eu tô pensando, sei lá, tipo, porque no começo tem lá, né, tipo, Mestres da Sabotagem. Aí o nome, assim, bonitão. Aí no final, tipo, quando eles falam, é, e a gente chegou à conclusão que o problema é você. Aí a pessoa, aí, tipo, fica preto e branco com, né, freeze frame. Aí fala, Mestres da Auto-sabotagem. Sabotagem. E aí o programa começa de verdade, assim, pá! Porra, eu assistiria esse programa totalmente. Capítulo 1, Direito Trabalhista. O meu Mestres da Sabotagem, eu confesso que eu não toparia muito assistir, não, mas esse aí eu achei legal até. É, o seu Mestres da Sabotagem eu assistiria se fosse um programa sobre mestres sala, que são muito bons. E aí se chamaria Mestres da Malandragem. Aí eu assistiria. Uhum. Olha, eu acho que, levando em consideração ambos os programas, eu acho que o do Guga tem um caráter interessante na questão de drama, porque aí tá lá, tipo, o cara se infiltrou, fez todo um progresso dentro da escola de samba, mas aí no dia da apresentação ele dá aquela quebrada errada só pra tirar aquele 9.5 que vai, uhum, mudar a história de tudo, sabe? Uhum, uhum. Eu dou mais um ponto pro Guga. Yes! Ah, não acredito. Quase ganhando. Mas vocês dois erraram, porque Mestres da Sabotagem, por incrível que pareça, é um programa da Food Network, que é dois chefes se viram em meio a escombros da Grécia Antiga. Uau! Depois, é o cego guiando o vedado em um desafio de risotos de frutos do mar. Esse programa deve ser horroroso. Esse programa é muito pior que o dos Mestres Sala. E ele é muito específico, né? E não, ele parece muito mais inventado do que os outros dois que a gente falou. Cara, é um programa sobre risoto. De frutos do mar. Em meio a escombros. Ó, Rafa, o próximo programa é Faça em Casa. Faça. Faça em Casa, a gente sabe que não é um programa exatamente de negócios. Faça em Casa é um programa do canal bem simples, adulto. E que ele mostra como você pode fazer filmes adultos, filmes eróticos e pornográficos em casa, usando apenas o seu celular e, sei lá, um rolo de papel higiênico. E enfim, tá feito. Ele mostra como fazer na sua casa um filme bem simples, pornográfico. É legal que é um programa de 30 minutos que é feito em 30 minutos, né? Isso. Ele até começa assim com a pessoa tocando na tela do celular. E falando, tá gravando? Guga, Faça em Casa. Vai ser muito difícil superar isso. É uma série francesa. Uhum. Que passa no canal TV 5. Uhum. É uma série onde um casal, eles perderam os empregos em Paris. E eles decidiram que eles vão viver apenas com as coisas que eles têm na casa deles. Tudo que eles precisarem, eles vão fazer em casa, entendeu? Então... Eu assistiria esse programa. É, e aí eles vivem as maiores confusões, né? Porque é meio que uma comédia de humor negro, sabe? Porque é francês. Uhum. Num episódio, eles precisam fazer um novo porta-espetos pra lareira. E eles decidem fazer isso no fogão deles do século XVIII, né? No apartamento deles em Paris. No momento em que eles estão tentando forjar o metal, né? Usando o fogão, o carteiro entra pela porta e eles matam o carteiro. Caralho! Nossa, que plot twist. Filme francês é tudo assim, cara. Filme de comédia francesa, sempre tem alguém morrendo. E eles matam o carteiro e aí eles ficam um tempão discutindo o que eles vão fazer com o carteiro e tal. E todo episódio é mais ou menos assim. Eles tentam fazer alguma coisa em casa e matam alguém. Eles se chamam Pierre e Genevieve. Exatamente. E o primeiro episódio chama Le Courrier. No segundo episódio, eles tentam fazer um ferro de passar roupas com coisas que eles têm em casa. E aí, nesse momento, entra uma vizinha em casa perguntando o que eles estão fazendo. E elas deixam o ferro bater na cara dela e ela morre. E aí eles passam um tempo discutindo sobre isso. Enquanto tomam vinho e comem pão. Queijo. Não fez nenhum sucesso na França. Mas fora de lá, foi um negócio cult e inacreditável. Também não fez sucesso em lugar nenhum. Não é tipo Amélie Poulain das séries? Não, mas o governo francês bancou uma temporada inteira, né? Por um programa de incentivo francês, então eles ficam passando isso pelas TV Sanks do mundo. Muito bom. Eu achei bom porque parece um pouco o MacGyver, né? É um olhar francês pro MacGyver. Como ele chamava mesmo? Pierre e Genevieve. Pierre, ele podia chamar Max Giver. Isso, mas... Mas, ó, eu vou dar um ponto pro Rafa. Aí. Porque é difícil você disputar com um canal bem simples. Bem simples, adulto. Principalmente porque esse programa é do canal bem simples. Aí. Eu vou dar outro ponto para o Rafael. Demais. Droga. Só que esse é do bem simples PG-13, porque é Faça em Casa, dá sugestões de como decorar a casa e fazer os melhores presentes com nossas próprias mãos. Nunca me passou pela cabeça que ia ser isso. Bruna recebe em sua casa renomadas especialistas que ensinam o passo a passo de diversas técnicas. Cara, deve ser muito chato, né? Tipo, você tá lá, aí você fala, não, eu vou na festa do Julinho, mas eu vou fazer o presente dele. Não, mano, compra um Pokémon pro menino. Puta que pariu, não faz um boneco de papelão, não. De pregador de roupa, né? Exato, nossa senhora. Parece coisa da Bruxa de Blair. Cara, eu tenho um problema sério com esses programas que ensinam a fazer coisas, porque eu não consigo fazer nenhuma. Então eu não assisto programa de culinária, porque eu não sei cozinhar. E eu não assisto programa de coisas manuais, porque eu não consigo fazer nenhum avião de papel. Então, pra mim, é a morte. Eu vou aceitar a derrota, mas eu quero dizer que no meu programa, na minha série, eles tentam fazer coisas em casa. Tipo um porta-espetos para a lareira e um ferro de passar roupa. Ó, última rodada então, valendo 1 milhão de pontos. Guga, você começa agora. O programa de negócios é o seguinte: Escola do Amor Responde. Onde passa e é sobre o quê? Escola do Amor Responde. Isso. Meu Deus, cara. Bom, é um programa no canal National Geographic. Aham. E fala de como as escolas em Madagascar, a Ilha do Amor. Sabe que Madagascar é uma ilha muito misteriosa, né? Uhum. E eles respondem, cada episódio, os apresentadores, né? Que é um francês, chamado Pierre Genevieve. São um casal de franceses. Uhum. Eles vão até Madagascar e eles vão em várias escolas diferentes da Ilha do Amor, onde eles perguntam questões sobre a rainha Ranavalona e as escolas respondem, as crianças respondem sobre a Ilha do Amor. Parabéns, Guga. Você tirou leite de pedra nessa. Parabéns. Foi muito bom. Eu pensei uma coisa muito distinta pra essa. Eu acho que Escola do Amor Responde é um programa de negócios da TV Supreme. Sabe qual é a TV Supreme? Não. Não. A TV Supreme é a TV da União Interplanetária. Eu sugiro a todos que assistam. É sério? Existe mesmo isso? Existe. Existe. Não, você tá de sacanagem. Não, tô falando sério. TV Supreme, ele é o canal 2 da NET, mas ele é... Enfim, ele é da União Interplanetária. O que é União Interplanetária? Cara, não sei. Eu conheci esse cara da União Interplanetária, ele tava numa reunião da sociedade civil. Sei lá, eles são demais. E aí eu acho que Escola do Amor Responde é um programa desse canal e eles mostram como que você pode melhorar os seus negócios com amor. Uhum. E aí, pra isso, eles têm um guru que tem um nome tipo Raghvanish Prembaba. É um nome bem corriqueiro pra um guru. Sim, e ele se sintoniza com o universo pra dar respostas. Então você fala assim, olha, o meu negócio não tá sendo lucrativo e eu preciso desse dinheiro pra sustentar minha família. E ele tem uma resposta do amor, assim, ele se sintoniza com o universo e fala, suba os preços. Ou então... Ou então o cara tá lá tentando descobrir por que a brigadeiria dele não fez sucesso. E aí ele chega à conclusão que como o planeta Hercólobus vai colidir com a Terra nas próximas décadas, as pessoas estão comendo menos brigadeiro e que então ele deve abrir uma coxinharia e assim por diante. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. E esse foi o meu esforço para superar o Gustavo. E parabéns. Ó, ambos vocês erraram, porque é só um programa da CNT. E o resumo dele é: um dos grandes diferenciais é a interatividade dos apresentadores com o público através do e-mail. Nossa senhora, gente. É tipo a gente aqui. Através do e-mail, Facebook, Twitter e até mesmo exibindo vídeos pergunta enviados pelos telespectadores. Mas o grande vencedor do Me Dá o Canal Negócios, eu vou reconhecer o esforço, cara, é o Guga. Mano, só de você ter trazido Madagascar e ter, tipo, você só tinha isso. Era só isso que você tinha. Todo o resto foi um esforço tão grande. Que eu acho que você merece ser o grande vencedor. É, mas eu acho que a gente devia criar aqui um novo podcast onde o guru Prembaba fala sobre ideias. Porque, cara, essa é uma ideia genial. Anota aí, Raghvanish. Próximo grande podcaster da podosfera brasileira, o guru Raghvanish Prembaba. Eu tô muito decepcionado, porque eu perdi mesmo trazendo um guru e a TV Supremo. Mas eu tenho certeza que depois que o Caio assistir TV Supremo, ele vai vir aqui e vai pedir desculpas e vai me dar a vitória. Eu edito o programa de um jeito como se eu tivesse falado que você ganhou, sabe? Não, pode ser num conteúdo extra. Você fala assim, olha, eu assisti TV Supremo, realmente é sobre a união interplanetária. E seria muito factível que tivesse um programa em que um guru se conectasse com o universo pra mandar subir os preços. Caralho, agora eu preciso assistir isso. Anota aí, pra você não esquecer. Vamos pras histórias? Bora! A gente tá gravando aqui há 2 horas, vai ter mais 2, e, magicamente, o programa vai ter 1h30. O que a gente vai fazer com essas 2h30 que vão sobrar dessa gravação, Caio Corraine? Tudo isso vira conteúdo exclusivo. Conteúdo, hoje a gente gravou uns aqui que são exclusivos, exclusivos mesmo, porque eles jamais poderiam ser publicados. E esses conteúdos exclusivos vão para o grupo secreto do GugaCast. Eu sei que você já sabe, mas eu vou falar de novo. Como você faz para participar do grupo secreto do GugaCast? É muito fácil. Você vai lá em picpay.me/GugaCast, tem um QR Code lá, você escaneia e vai aparecer tudo para você. Ou então você vai em gugacast.com/assine e aí você vai virar um assinante de 15 pratas e você vai ter direito a tudo isso. Que maravilha. É muito simples. É muito simples. Tá tudo escrito lá, mas eu vou resumir. Você vai entrar lá, você vai no PicPay, você procura GugaCast, vai aparecer lá, escolhe de 15, clica lá, acessa o grupo do GugaCast e pede pra entrar que o Caio vai deixar você entrar. Eu sou tipo, como que é o nome daquele porteiro de Asgard? O porteiro Caio. Heimdall. Além dos conteúdos exclusivos que a gente vai tirar dessa gravação aqui, de vez em quando tem esses episódios exclusivos, a gente interage com o grupo o tempo todo lá, tem os programas exclusivos de perguntas e respostas, tem um monte de coisa legal lá, você tem que ir pra lá, você tá perdendo melhor a festa, vai pra lá. E se você também produz conteúdo, se você também tem um negócio que precisa de pagamento recorrente, você também pode se aproveitar desse novo produto do PicPay. É só você ir em assinaturas.picpay.com e você cria lá os seus objetivos, cria lá os seus planos, e você também pode fazer isso, fazer a mesma coisa que a gente faz aqui com o grupo secreto. E se você assinar agora, você ainda ganha um cashback de até R$10 na sua carteira do PicPay. Então, tipo, você paga e já recebe a grana de volta. E, cara, vive tendo essas promoções no PicPay que você ganha uns cashbacks. Sim. Eu já fiz um monte de coisa lá de graça, cara. Vale a pena estar no PicPay, porque você, puta, dá pra comprar jogo na Steam de graça, dá pra pagar Uber de graça, direto tem essas coisas. Pra quem compra jogo do Xbox, vixe, nossa senhora, é uma maravilha. Direto tem essas promoções de cashback do PicPay, cara. Então entra lá, já baixa o aplicativo, se cadastra lá, porque vale muito a pena, tem um monte de coisa que dá pra fazer com ele. Beleza? Vem pra bolha, você também. Vem! Uma coisa que eu queria fazer também é destacar 2 coisas muito legais que aconteceram essa semana lá no nosso grupo secreto. Que uma é a teoria sobre a história do Banana Man, que a gente contou semana passada. Que é uma teoria muito, muito boa e tá rolando muita discussão e tudo mais. É uma teoria maravilhosa sobre a real identidade do Banana Man e do Wilson. Que a gente nunca vai saber, realmente. Exato. E também o pessoal tá se organizando para criar uma wiki do GugaCast. Pra mostrar quando que surgiu o conflito Bozo Gonzaguinha. Ah, foi em tal programa. Quando o Caio foi e cantou Arde a Rainha Jeito de Malandro. Foi em programa tal. Então o pessoal tá se organizando. E é só coisas bacanas que rolam dentro da nossa bolha. Só espero que o sacana da Wikipedia não apareça por lá. Quem leu primeiro? Eu leio. Primeira história aqui, o título dela é Banco Pan-Americano. Olá, Guga, Rafael e Editor Gato. Me chamo... Ah, putz, a gente precisa de um nome dela, acho que de uma amiga e de um cara. O nome dela, uma amiga e um cara... Vamos colocar o nome dos caras do Trio Los Angeles. Boa. Claro que a gente vai, óbvio. Rafael, qual é o nome do pessoal do Trio Los Angeles, você sabe? É, cara do Trio Los Angeles, mina do Trio Los Angeles e Matilda. Matilda. O Trio Los Angeles surgiu em 1982, quando o então manequim Márcio Mendes... Manequim. Juntou-se a 2 morenas de sua equipe, sua irmã Ana Maria e Cléo Ferreira, e formou o trio a convite da gravadora RCA, junto com a coreógrafa e amiga Lourdes Rosa. Caramba, o trio tem 4 pessoas? Bom, então é Márcio, Ana Maria e Cléo, beleza? Beleza. Então essa daí, a nossa amiga é a Ana Maria. Ana Maria, ok. Vai lá. Me chamo Ana Maria, faço jornalismo, tenho 20 anos, não tomo refrigerante há 4, ó, parabéns, e vim contar um fato que aconteceu comigo em 2015. Rafa, o que mais de importante aconteceu no ano de 2015? Não, Caio, você tem que fazer com uma entonação, tipo, de um locutor. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2015? Boa, Lombardi. No ano de 2015, o César Lima venceu o Big Brother Brasil. Putz, eu lembro. Caraca, quem que é César Lima? Quem que é César Lima? Não é um cara que depois foi participar dos Trapalhões? Não, acho que ele é só um cara que ganhou o Big Brother Brasil. Ah, então eu não lembro. Em 2015 saiu um artigo do Hatab Lawrence chamado A Vontade de Potência e a Política Democrática. Lembro. Você lembra? Lembro, claro. Vontade do quê? Vontade de clemência? O quê? Vontade de potência e a política democrática. Então não lembro, não. Ah, então agora você vai lembrar. Foi quando descobriram o planeta Kepler 452b. Ah, o B. Isso eu realmente lembro. A gente descobriu o A, né? E aí passou esse tempo todo procurando o B. Isso, procurando... Tipo aquela piada, né? Passei a noite procurando o B. A piada de astrônomos. E esse Kepler é um dos planetas que é mais parecido com a Terra, não? Um negócio desses? É, ele é 60% maior que a Terra e ele orbita a estrela Kepler 452. Por isso que ele se chama 452b. Eles foram muito criativos. Sim. Se tiver mais um, ele vai ser o 452c. Exato. Se não for, vai ser surpreendente. É o Kepler 452. Aí o primeiro planeta foi o Kepler 452a. Aí depois veio o Kepler 452b. Aí o terceiro é Arlindo. Vamos lá. Primeiramente, vamos contextualizar. Desde pequeno, eu sempre sonhei em ser empreendedora. Já vendi pastéis e bolos nas feirinhas do bairro. Vendi limonada no portão de casa. Ninguém comprou porque é Brasil, né? Mas eu fiz. Agiotei brindes que vinham nas caixas de snowflakes, Beyblades, Tazos, Polis, revistas Recreio, etc. Caraca, a gente tá falando com o Ciro Bottini quando criança aqui. É, ou uma cigana. Enfim, fiz de tudo um pouco a fim de conseguir uns trocados e comprar algo que me interessava. Geralmente eram instrumentos musicais ou coisas relacionadas à música. Sou uma pseudo-musicista. Pois bem, no terceiro ano do ensino médio eu conheci a minha atual namorada na escola e espero que futura noiva. Eu tinha 15 anos e ela 16. Só que eu sou de uma cidade do Nordeste e ela é de São Paulo. Então ela estava sempre nessa ponte aérea, passava um ou dois anos aqui e outro lá. Caraca! Contudo, depois de sairmos do ensino médio, entrei na faculdade, comecei a trabalhar como secretária numa repartição pública aqui do estado e ela num call center. Então, a nossa relação meio que se estabilizou. Passamos 2 anos muito bem desse jeito. Saíamos, planejávamos coisas como morar juntas, viajar e tal. O que faltou falar é que nossa família não nos aceitou de primeira. Agora eles até que são de boa, porém no começo foi bem hard. Minha mãe ficou um tempo sem falar comigo e até chegou a convocar todo mundo da minha casa pra fazer uma reunião sobre mim e minha sexualidade. Caralho, que agressivo. Meu futuro, minha namorada, minha vida. Detalhe. Eu nem estava nessa reunião. Meu Deus. A mãe da Cleo... Cleo. Minha namorada, aceitou muito bem e é super incrível conosco. Mas o pai dela... Bom, digamos que depois de uma pequena briga, ele a convidou a não morar mais na casa dele e voltar pra São Paulo, onde morava uma tia dela. Meu Deus. Caraca, que dificuldade, né? Puta que pariu. Deixa as pessoas serem felizes, caralho. Nós ficamos desesperadas, sem saber o que fazer. Ela não conseguiria se sustentar apenas com o salário mínimo que ganhava. Não estava preparada para encarar o mundo com 18 anos, porque nunca houvera sinal de que isso seria necessário em sua criação. Contudo, finalmente, ela precisou ir. Ficamos nos relacionando à distância durante alguns meses, na esperança de um dia podermos nos reencontrar. Mas devido a esse problema, tivemos um rompimento no namoro. Ele durou cerca de 2 semanas. Eu sofri muito, não conseguia comer direito, ruía as unhas ouvindo Alexandre Pires, emagrecia uns 6 quilos, chorava e fazia promessas no banheiro do trabalho. O pior é que no meu trabalho só tem gente 45+, afinal, é uma repartição pública. Então não podia desabafar com essa galera, muito menos em casa. Às vezes conversava comigo mesmo em inglês pra ninguém entender. Meu Deus. Tá parecendo eu morando sozinho. É, parece o Caio conversando com as Joaninhas e o Joanão. E o porteiro Caio. Um monte de piada interna que ninguém vai entender se não assinar o programa. Até que um dia ela ligou pra mim de manhã, antes de trabalhar. Ela havia arrumado um emprego lá e disse que não conseguiria ficar assim. Tava sofrendo muito e que nós teríamos que dar um jeito de ficar juntas. Concordei. 5 minutos depois, eu estava num site da CVC comprando a passagem dela e ela estava se demitindo. Uau. Uma coisa boa de não estar namorando é que você economiza muita grana. Nesse meio tempo, eu tinha 3 mil reais na poupança. Ela não tinha quase nada, porque estava morando com a tia e a tia cobrava 500 reais pelo quarto, fora os gastos normais que a gente sempre tem. Mas com o dinheiro que eu guardava, dava pra viver um tempinho até ela arrumar outro emprego. Foi o que eu pressupus. Parabéns pelo uso da palavra pressupus. Maravilhosa, né? Uhum. Em menos de 10 dias, nós organizamos tudo para a volta dela. Ela iria morar numa república, numa localização boa da cidade, aparentemente muito boa e com um preço inexplicavelmente barato. Próximo à universidade e tudo, compramos a passagem e ela veio. O que não disse é que no mesmo dia que ela me ligou, também recebi uma ligação de um amigo meu, Márcio Mendes. Agora o trio está completo. Ele sabia da minha vontade de empreender e disse que... Ah, puta, tem outro cara. E disse que um outro amigo dele... O senhor Los Angeles. Senhor Los Angeles. Tinha um negócio foda, tinha mesmo, porque vocês viraram o trio Los Angeles. Uhum, é. Onde teríamos muita diversão e dinheiro rápido. Olha aí, trio Los Angeles. Exatamente. Como ele é o dono, tem o nome dele. Exatamente. Eu disse, fala mais. E ele falou. O negócio era produzir uma festa de funk numa casa de festas caindo aos pedaços, que ficava embaixo da rua, que fica embaixo da rua, menos movimentada do centro, e era administrada por japoneses, que só falavam espanhol e tinham a fama de serem golpistas. Que beleza. Caralho, velho. Tipo, todos Nossa. Os red alerts do planeta estavam tocando nesse momento. Só pode dar certo. Sem contar o fato do cara chamar Senhor Los Angeles. Ele parou na informação que seria uma festa funk. Ah, ok. O resto é sobre depois. Eu fiquei muito empolgada com isso. Afinal, seria a minha grande chance de sair de um emprego merda e viver próxima de algo que eu amo muito, que é a música. Além de usar palavras como job, ao invés de me passa o carimbo, faz favor. Eu só precisaria investir algum dinheiro junto, porque todo mundo, um grupo de 4 pessoas, estava colaborando. Marcamos uma reunião, eu, Sr. Los Angeles, Márcio Mendes e um outro sócio, que só conhecera nessa noite. Porra, tem que ter mais um, meu Deus. Eu acho que esse merece ficar com o nome que ela botou aí, hein? Ela disse que é fictício. Ah, perfeito, então. Então marcamos a reunião, eu, Sr. Los Angeles, Márcio Mendes e um outro sócio que só conhecera nesta noite, Arnaldo Capistrano. Cara, que Parabéns, ótimos cara. Nomes. Que do... Caralho. A gente precisa escrever um dia um romance em que o vilão se chama Sr. Los Angeles. Logo de cara, Sr. Los Angeles me incomodou. Seu jeito extremamente sequelado me incomodava. Ele tinha olhos... Eu imagino um pimp, sabe? Um cara com... com chapéu com uma pena. Exatamente. Ele tinha olhos vagarosos, um sorriso chapado constante. Usava roupas muito estranhas, como a gente acabou de descrever. Como calças de um tamanho menor e botas de camurça. Aí, caralho, a gente, meu, a gente acertou muito. Senhor Los Angeles. Márcio Mendes é do tipo de pessoa muito influenciável e deslumbrada. A essa altura, estava fazendo a maior propaganda do Senhor Los Angeles. Ele é um visionário, é cantor. Caralho! Sabe tudo de música de festa, caralho! Esse cara é foda. Falava pra mim enquanto esperávamos o Senhor Los Angeles chegar. Marcamos a reunião na casa do... Márcio Mendes, que também é minha, pois somos casados. What? Ela colocou uns pontos aqui. Brincadeira. Ah, caralho, porra, caralho. Mata a gente no meio da história, velho. Sem contar que eles são do trio Los Angeles. Isso ia ser um bombástico. Exato. Meu Deus. Isso ia ser capa da Contigo. Tem um plot twist no meio da história dela, que ela mesmo inventou. Marcamos no estacionamento da universidade. O Sr. Los Angeles realmente tinha um papo envolvente, que fazia com que achássemos que ficaríamos realmente ricos em poucos meses, com a sucessão de shows e festas que iríamos promover. Depois de uns 10 minutos de conversa, chega Arnaldo Capistrano. Não sei como descrever esse ser humano, só de lembrar tenho vontade de tomar água com gás. Ele usava uma camiseta dos Lakers pra agradar o Sr. Los Angeles, obviamente. Ah, sim. Era muito branco e tinha um bigodinho. Devia ter seus 22 anos. Arnaldo parecia se achar superior a todos, fazia piadas machistas e era um babaca completo. Eu relevei tudo isso, pois estava concentrada em esquematizar o meu futuro em ascensão. Putz. Passamos dias planejando a festa, colocando cartazes, fazendo divulgação na internet e tudo mais. Compramos as bebidas, alugamos o som, que é muito caro, e as CDJs, contratamos os seguranças, o pessoal da bilheteria, também impulsionamos a página no Facebook. Lá se foi meu suado dinheirinho. Mas tudo bem, seria por uma boa causa. Nossa meta era de conseguir 300 pagantes no local, já que a casa iria cobrar 30% do valor. Pelos nossos cálculos, isso daria para pagar a festa e teríamos algum lucro, que já estava bom para o começo. Ficamos muito felizes com o retorno recebido. A página do evento estava tendo uma boa interação e já tínhamos confirmadas 700 pessoas. Estava trabalhando quase 24 horas por dia no meu trabalho normal e nessa festa, criando muita expectativa. Pô, tá toda cara de que vai dar certo. Né? Ah, é. Sim. Cléo ia voltar no mesmo dia do evento, então seria uma correria. Pedi folga do trabalho, já que tinha BH? Banco de horas. Ah, desculpa, gente. Isso não faz parte do meu dialeto. E fui resolver tudo. De manhã, busquei ela no aeroporto. Foi o reencontro mais legal que eu já tive com alguém. Pegamos um táxi, o motorista ficou conversando, mas a gente nem tchum. Passamos os 50 minutos da viagem só olhando uma pra outra com um sorriso bobo. Daí descemos logo na casa nova que ela iria ficar. Era uma república, então não esperávamos muito. Mas descobrimos depois que esperávamos sim. Que triste, cara. Tadinhas, mano. Ao chegar lá, nós não tínhamos a chave ainda. A proprietária não tinha se atentado para tal detalhe de deixar a chave. Tocamos a campainha várias vezes, mas ninguém nos atendeu. Afinal, era uma casa habitada por jovens universitários. Ninguém acordava cedo. E se acordou, fingiu não ouvir. Pensamos e resolvemos jogar a mala por cima do muro e mais tarde, quando já tivesse todo mundo acordado, voltaríamos para Cleo se instalar. Ela foi comigo resolver os últimos preparativos da festa. Essa foi uma péssima ideia. Caraca, velho, tipo, essa história é uma sucessão de coisas erradas que... Puta merda. É uma vida muito boa, né? Você simplesmente não se preocupa com as consequências do que pode acontecer. Você só vai. Só vai em frente. Só vai. Exatamente. É a ladeira e você tá sem freio. Chegando próximo ao horário de nos arrumarmos para o evento, nós voltamos à República. O pessoal já estava acordado, abriram o portão e fomos direto para o quarto que seria o dela, pois já não havia tempo a perder. Ah, que bom que deu tudo certo com a mala, né? É. Para isso, tivemos que passar pela cozinha, uma ala que parecia mais um mangue, com alguns móveis e eletrodomésticos. O fogão estava cheio de gordura, todo preto e talvez vivo. Eu já vivi num lugar assim. O chão estava grudento e puxava um pouco os nossos sapatos. Os armários tinham as portas caídas e algumas baratinhas pequenas passeando por ele. Ah, que nojo. Puta que pariu. Passados alguns segundos encarando aquele cenário, abismadas, então fomos correndo para o quarto, afinal já estava quase na hora da festa. Ao entrar no recinto, demos de cara com um rato maior que o meu pé. Meu Deus. Batizamos ele de Bruno. Nada do que a proprietária havia dito estava condizendo com a realidade. A cama era mais dura que o chão, pelo menos a sujeira dele o deixava macio. O lugar era minúsculo, claustrofóbico. Mas decidimos abstrair tudo isso e começamos a nos arrumar. Tomamos banho, trocamos de roupa e nos arrumamos no banheiro. Detalhe. Era apenas um banheiro para a casa inteira. Que nojo. Imaginem o quão nojento ele estava. Fizemos tudo de chinelo e papel higiênico nas mãos. Foi um verdadeiro show de malabarismos. Apesar de todos os imprevistos, eu estava muito empolgada. Tudo parecia estar dando certo. Como assim tudo estava aparecendo? Caraca, essa pessoa... Ué, tinha 700 pessoas confirmadas, eles precisavam de 300. É verdade. Chegamos eu, Ana Maria e Cléo no local do evento, cujo nunca havia ido, pois... Senhor Los Angeles estava cuidando de tudo. O lugar não era ruim, tinha um espaço grande até, porém era deveras mal pensado. Você precisava subir em uma ladeira grande e íngreme para conseguir o acesso, além de não haver nenhum tipo de sinalização que ali acontecia uma festa. Então só iria lá quem já sabia da festa previamente. Ok. Tínhamos feito uma promoção de open bar de catuaba para as primeiras horas do evento. Aí sim. Porra, catuaba, hein? Agora vai. Caraca, gostão de Biotônico Fontoura, todo mundo vai pirar. Pelo menos eles começam a festa saudáveis. Isso. Com fome também, né? Senhor Los Angeles e Márcio Mendes saíram para comprar as bebidas horas antes e já estavam nos esperando no carro para entrar. Fiquei um pouco preocupada por causa do dinheiro. Afinal, bebida para tanta gente assim custa caro. Mas depois que lembrei da quantidade de pessoas que estavam confirmadas... Consegui relaxar. Entramos na casa e logo de cara vem um japonês muito puto falando que não poderíamos entrar com bebida lá, porque isso iria prejudicar as vendas dele no bar. Putz! Quê? Ele gesticulava e gritava, suas veias estavam quase saltando da garganta. Isso estava no contrato que assinamos. Porém, Sr. Los Angeles não o leu. ele era o responsável pela negociação com a casa. Ficamos pensando em como resolver essa situação. Poxa, a gente tinha comprado toda a bebida, feita a propaganda, não dava pra simplesmente desfazer. Foi aí que tivemos a brilhante ideia de alguém distrair o japonês e o resto do grupo entrava com as bebidas e escondia elas no freezer. Assim fizemos. E deu certo. Caramba, impressionante. Meu Deus, gente. Eu tô lendo essa história só pensando socorro o tempo todo. Eu também. Sr. Los Angeles foi montar o palco enquanto Arnaldo Capistrano abria algumas garrafas de catuaba e tomava escondido do japonês. Eu e Márcio Mendes acabamos cuidando da bilheteria. Algumas pessoas começaram a chegar. Sr. Los Angeles, sempre que via alguém na porta, nos pedia para liberar a pessoa, pois aquela era amiga pessoal dele. Putz. Ah, não, cara. O problema é que ele fez isso com todas as pessoas. Em 4 horas de festa, havíamos deixado entrar 540 pessoas, caramba, sendo 120 pagantes. Fui procurar o Sr. Los Angeles para saber que porra era aquela, mas ele já estava no palco, cantando, dançando, bebendo e sendo agraciado pela galera. Resolvi esperar o show dele acabar e voltei para a bilheteria. Em 6 horas, tinham 600 pessoas na festa e 120 pagantes. Meu Deus. Todos pediam para entrar e afirmavam ser amigos do Sr. Los Angeles, que confirmava sempre. Eu cansei disso e fui tirar satisfações. Para minha não grande surpresa, ele já não estava mais entre nós. Putz. Ele e o Arnaldo Capistrano estavam cercados de entorpecentes dos mais diversos, sentados em roda com uma galera cheia de glitter que parecia ter um stand-up do Louis C.K. em looping nas mentes, pois não paravam de rir um segundo. Sr. Los Angeles estava tão chapado que seus olhos não respondiam mais. Expliquei para ele a situação e o meu desespero e recebo apenas um sorriso e um sonoro "relaxe" como resposta. Como possivelmente eu iria relaxar meus sonhos, minha vida, meus boletos? A essa altura eu só queria pegar todos aqueles entorpecentes e ficar igual o lobo de Wall Street descendo as escadas e tentando... descendo as escadas e tentando entrar no carro. Essa cena é maravilhosa, inclusive. Eu e a Cleo já estávamos morrendo de sono e cansaço, pois eu havia acordado muito cedo e ela estava virada há 2 dias. Márcio Mendes disse que a gente podia ir para casa, que ele fecharia o caixa com o japonês e no outro dia nos daria o resultado das contas. Puta que o pariu, menina. Eu já sabia que não tínhamos lucrado nada, mas esperava que conseguíssemos pagar ao menos a festa, as bebidas e os gastos que tivemos. Lê do enganinho. No outro dia, eu e a Cleo acordamos mortas de fome, saímos para procurar algum lugar para comer, mas como era domingo, não tinha quase nada aberto. Apenas um lugar que vendia frango frito. Compramos uma porção de frango e batatas e voltamos para a República. Como a mesa era mais suja que o chão, decidimos comer em cima da cama, dividindo alguns pedaços com... Bruno? Quem é Bruno? É o rato. É o rato. Ah, é o rato. Putz. Com o Bruno, sua família. E sua família. Eu gosto muito dela, cara. Márcio Mendes me liga. Diz que a bilheteria foi um fiasco. Estávamos devendo R$2.000 ao dono da festa e não achava Sr. Los Angeles nem Arnaldo Capistrano. O japonês começou a nos ameaçar levemente, mandando mensagens dizendo que tinha amigos policiais e que isso não poderia ficar desse jeito. Ficamos desesperados. Márcio Mendes disse que Sr. Los Angeles iria consertar tudo. Depois de algumas semanas tendo se passado, nenhuma notícia do Sr. Los Angeles, eu e Márcio Mendes tivemos que pedir dinheiro emprestado aos nossos pais para pagar a conta. Cada um deu R$1.000 e 2 litros de lágrimas. Putz. Fiquei com muita raiva de Márcio Mendes por ele ter nos colocado nessa furada. Ele se desculpava e dizia que devia ter acontecido alguma coisa muito séria com o Sr. Los Angeles para ele agir dessa maneira. Um mês depois, vejo no Facebook de Sr. Los Angeles a seguinte postagem. Muito obrigado a todos que compareceram à minha festa de apresentação. Foi foda! Agora tem muito mais por aí. Abaixo lista de programação das próximas festas que irei tocar. Sim, eu paguei para alavancar a carreira do Sr. Los Angeles. Putz. Na época eu fiquei muito pistola, mas hoje tomo como um aprendizado. Nunca use drogas, nenhum dinheiro vem fácil, confie na sua intuição, leia sempre o contrato, ratos às vezes são seres como outros quaisquer. Meu Deus. Hoje estou saindo do meu emprego na repartição pública para empreender num negócio que eu planejei bastante e que dependerá apenas de mim. Cleo está num lugar muito melhor, morando sozinha e sendo independente. Talvez a gente se case em 2019. Continuem com o trabalho, guerreirinhos. Parabéns, cara. Puta que pariu. É o que eu sempre falo, é a faculdade da vida. Ela é boa, mas ela não é barata e não é fácil. Meu Deus, cara, que história tenebrosa, no sentido de só merda aconteceu com essas meninas. Tudo indicava que ia dar merda e deu merda, né? Não, mas deu muito mais. Na verdade, podia ter sido muito pior. Podia. E a verdade é que a merda aconteceu por um detalhe muito específico, que foi não cuidar da bilheteria. Porque senão teria dado certo. Sim, se 600 pessoas foram, é, era o dobro do que eles precisavam. Pois é. Se todo mundo tivesse pagado, eles estavam super bem. Fica aí a lição. É o que eu falei. Essa é a faculdade da vida e é assim que você aprende a empreender. Ela não é barata e ela não é fácil, mas você aprende. É, tem aquela história do mestre chinês, sabe qual é? Que o cara chega pra ele e fala assim, mestre, como eu posso adquirir sabedoria? Aí ele responde, boas escolhas. Ele fala, e como eu posso fazer boas escolhas? Aí ele responde, experiência. Ele fala, e como eu posso adquirir experiência? Más escolhas. Exatamente. É isso. Você deu isso num biscoito? Foi. Deixa eu ler a próxima. Vai lá. Título: Jequiti. Troquem os nomes se quiserem. Não é se quiserem. Você tem que falar se é pra gente trocar ou não. A gente vai trocar. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado. Me chamo... Pode ser Titi e Jeremias? Claro. Pode. Me chamo Titi. E nesse momento tenho 18 anos, mas na época eu tinha uns 14 ou 15, que é bem a idade do Titi e do Jeremias. Sim. Exatamente, eles são os mais velhos da turminha. É, exato. Não, acho que o mais velho é o Zé Luiz e o TV Luizão, mas eles não aparecem muito. Sim, eles devem ter uns 16, 17, talvez. É. Porque a partir de 18 já é, tipo, rolo. Aí já é o rolo e a tina, pipa, é, é, exato. O Zecão. Zecão. Zecão. Nossa, Zecão é maconheiro pra caralho, né? Nossa senhora. O rolo senhora. É maconheiro demais, né? O rolo se chama rolo, bicho. Como que ele não é maconheiro? Eu gosto demais de como o rolo é desenhado, cara. Eu acho o puro estado da arte, sabe? O cara tem cabelo azul e é uma coisa só em volta da cara dele. Exatamente. Como um sol. Em um dia qualquer, eu andava pelas ruas de Caxias do Sul, indo pra escola. Uma figura negra e alta, tampada pela luz do sol, se aproxima. Eu coloco a mão em cima dos olhos e reparo que é meu colega... Jeremias. Obviamente. Ele veio com toda a empolgação falando: Oi, Titi, minha mãe pediu pra eu vender esses perfuminhos da Natura. Caralho. Caramba, cara, que história bizarra. Se bem que parece muito uma história do Maurício de Souza, bem assim que começa. É. Do nada, assim. Tem um menino parado no meio de um lugar verde, assim, do nada, que não tem ruas, né, não tem calçada, carro, nada, assim, é só um gramado e umas casas. E aí chega um outro do nada e tapa o olho dele. É bem assim mesmo. E solta o plot da história. E eles iam substituir Natura por, sei lá, Batura. É. E eu, com toda a minha afetividade por perfumes pequenos, falo... Ah, entendi, mas enfim. Fez o tema de português? Putz, esqueci totalmente. De Jeremias, sem afetividade pelas matérias. Continuamos caminhando até chegar em uma rua. Jeremias tira uma bolsa de dentro de sua mochila... Ou seja, tira uma bolsa de uma bolsa e abre um zíper e fala... Cara, tá igualzinho uma história do Maurício de Souza. Cara, é uma história do Maurício de Souza. Olha, eu olho perplexo, uma bolsa cheia de mini perfumes Natura. Até vagou uma ideia pela minha cabeça, indicando que Jeremias havia assaltado uma loja de perfumes de demonstração com um custo de R$2. Olha, você gosta do time de futebol Grêmio? Pergunto com curiosidade. Cara, que jeito bizarro de falar. Pergunta um robô. Pergunta um androide que se apossou do corpo do meu amigo Jeremias. Pergunto com curiosidade e ambição. Nossa, sinceramente, é meu time favorito. Que história. Que isso? Responde Jeremias entusiasmado. Então, eu tenho aqui na minha mochila um caderno do Grêmio com uma quantidade absurda de adesivos de rostos azuis, pretos e brancos com emojis. Tiro da mochila o caderno e mostro os adesivos. Então, minha proposta é a seguinte. Eu lhe dou um adesivo pra cada perfume da Natura. Ele escreve Natura tudo em maiúsculos. Eu acho que a gente tá lendo o publi editorial da Natura. Eu também acho. Natura em maiúsculo. Como que você se perdeu? Cara, é claro. Escolhe um sabor. Responde o Jeremias, mais entusiasmado do que nunca. Sabor de perfume? Sabor. Eu olho com interesse para a bolsa e escolho um perfume com cheiro de caju. Meu Deus. Essa história não faz sentido nenhum. Caramba, cara. Isso pode ser um plano infalível. Depois, mais um e mais um, até completar 20 perfumes. E olho para o Jeremias e falo. E a propósito, eu não vou beber os perfumes para escolher o sabor. Eu apenas quero sentir o cheiro deles. Essa história, cara, foi escrita por um robô. Que bizarro, cara. Assim, colocaram informações dentro dele que, olha, é mais ou menos assim que a humanidade funciona. E ele falou, opa, eu consigo escrever uma história. Aí eles apertaram um botão e o robô demorou, sei lá, 5 minutos processando alguma coisa e cuspiu isso. Porque nada disso faz sentido. Lembra que teve aquele, saiu nos noticiários aí que tinha um robô que tava escrevendo uma fanfiction do Harry Potter? E aí uma hora o Harry Potter come o pai dele, uma história assim? É maravilhoso os capítulos que ele escreveu. Então, parece isso. Jeremias olha pra mim com dúvida e pergunta. Oi? Desculpa, não ouvi. Deixa, respondo com desapontamento. Ok, então. Passaram alguns minutos, chegamos na escola. Bate o sinal logo quando chegamos. Então corremos pra sala e recebemos um esporra da diretora. Olha o robô aí, esporra. Recebemos um esporra da diretora por correr nos corredores. Tenta ler de uma maneira bem robótica, Gulu. Chegando na sala, Jeremias toca em meu ombro e fala: Titi, preciso de mais adesivos. Você quer trocar mais adesivos por perfumes? Claro, por que não? Respondo com sinceridade. A professora olha pra mim, pegando perfumes de uma bolsa e dando adesivos de emojis para Jeremias e fala com raiva. Titi e Jeremias, tragam suas agendas para mim agora. Chegando no balcão da professora, entregamos as agendas e vou... Balcão da professora. Meu Deus. Entregamos as agendas e voltamos para nossos lugares, esperando algum bilhete de indignação dos nossos pais. Depois de um tempo, a professora chama-nos novamente. Então levantamos e fomos até sua mesa. Chegando lá, pegamos nossas agendas e eu, curioso, leio o que ela havia escrito. Eu também estou curioso. Caros senhores pais, seu filho foi pego trocando adesivos de forma injusta por frascos de perfumes. Atenciosamente... Como é que é o nome da professora? Marocas. Atenciosamente, professora Marocas. De onde vem esse nome que o Maurício de Souza usa, Marocas? Quem se chama Marocas? Maurício de Souza, né, cara? Cara, por favor, não conteste o nome Marocas, né, cara? É maravilhoso. Chegando em casa, eu entrego meu bilhete pra minha mãe, ela me dá um esporro e depois vou dormir. Como um robô. No outro dia, Jeremias chega próximo de mim com uma cara triste. Titi, minha mãe ficou indignada que troquei perfumes por adesivos do Grêmio. Ah, é mesmo? E como se sente em relação a essa idiotice? Cara, o que é essa história? Cara, por favor, não me zoa. Eu estava empolgado que o Grêmio tinha ganhado, então eu queria demonstrar meu amor pelo time. E nada melhor do que trocar perfumes Natura por adesivos. Perfumes Natura por adesivos. Que irá ser colocado na contracapa ou na capa do seu caderno. Como adivinhou? É o que geralmente as pessoas fazem. É o que geralmente humanos fazem. Bibi, bibi. Rimos muito. Porém, fiquei com minha primeira anotação da agenda de todos os meus anos no Fundamental. Espero que tenham gostado dessa não história. Sou muito fã do podcast. Vocês são incríveis. Peço perdão pelos erros de ortografia e vírgulas. Eu adoro colocar vírgulas em um pote e salpicar elas nos textos. Que o Mococa Man esteja com vocês. Parabéns, robô. Parabéns, cara. Você tá chegando lá. Não mata a gente. Mais umas três histórias e aí você começa a entender como um ser humano escreve. Foi muito perto. Cara, que história foi essa, Rafael? Que história foi essa? E no final eles falando, sim, é isso que seres humanos fazem quando seu time ganha. É mesmo, humanos são peculiares. Sim, estou muito feliz. Meu time de coração, insira o nome do time, ganhou. O jogador, insira o nome de um atacante, fez vários gols. Caralho, velho, eu não acredito, não, nossa senhora, velho. Muito boa a história. Rafael, lê a próxima história de um humano. Eu tô indignado ainda, cara. Se eu soubesse que essa história ia deixar o Caio tão indignado, eu teria escolhido ela com muito mais gosto. Teria colocado ela 3 vezes na pauta. Isso. A gente devia ler mais histórias de robôs. Por favor, se você tem um robô que escreve histórias, pode mandar pra gente. Agora que a gente chegou na terceira história, que eu saquei que todas as histórias têm nomes de empresas do Grupo Silvio Santos. Aí, finalmente. Bom, essa história, como as outras, tem nome das empresas do Grupo Silvio Santos e se chama Telecena. Bom momento, Guga, Caio, Rafael, etc, etc. Bom momento. Isso também é coisa de robô. Ah, isso é coisa de robô. A gente devia lançar um cantor de funk chamado Senhor Los Angeles. Ia ser incrível, cara. Não, peraí, tô anotando aqui Senhor Los Angeles como um dos meus nomes do capeta. Droga. Posso ler? Vocês vão deixar? Vai lá. Por favor. Obrigado. Meu nome é... Não, rapidão, só mais uma. A gente precisa criar uma camiseta escrito Senhor Los Angeles, que é um cantor de funk, que é um pimp. Ai, meu Deus do céu. Vai, Rafa. Meu nome é... Tenho 22 anos e moro em Belzonte, Minas Gerais. Sou professor de inglês e estudante de letras. Se quiserem substituir meu nome, tudo bem. Mas peço que mantenham o nome dos gêmeos, personagens importantíssimos que serão introduzidos em instantes. Minha história de negócio aconteceu em 2002, ano que o Brasil foi pentacampeão de chutebol, a Gaviões da Fiel foi tricampeão do Carnaval Paulista com o enredo Jogo de Xadrez e morreu o engenheiro brasileiro Manfred Albert von Richthofen. Sim, o pai dela. Morto por ela. Touché. Caraca. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2002? Cara, curioso você perguntar. Você sabe o que aconteceu no ano de 2002? Teve a Feira de Móveis Contemporâneos em Nova York. Uma Feira de Móveis Contemporâneos, é. Também teve em 2002 um surto de encefalite causado por um carrapato na Lituânia. Eu lembro. Caralho. Eu lembro disso daí. É. E foi o ano que foi lançado o curta italiano Palhaço, de 10 minutos. Eu lembro também. A gente até ficou impressionado, né, que o Brasil foi pentacampeão justamente no ano do carrapato da Lituânia. Isso. Exatamente. Exato. E foi em 2002 que eu tava no meu segundo ou terceiro ano do ensino médio, e aí uma pessoa comprou um lanche na cantina da escola e veio uma lagartixa dentro. Caralho. E aí desde então, todo o lanche lá era x-calango. A gente pedia, manda um x-calango aí. Meu Deus, cara. Meu Deus. É por esse motivo que todos se lembram do ano de 2002. Exatamente. Eu tinha apenas 6 aninhos e estudava em uma escola municipal na minha cidade natal. No terceiro período, tive a oportunidade de estudar com 2 irmãos mosqueteiros. Isso mesmo. Atos e Portos eram irmãos gêmeos com nomes temáticos. Excelente. Ó, oh, é um ótimo nome para uma dupla de irmãos. Isso. Infelizmente, eles não eram trigêmeos para que houvesse um Aramis, mas paciência. Tomara que eles tenham um cachorro chamado Aramis. Isso. A minha professora era uma mulher visionária e teve uma ideia muito interessante: promover um jogo de apostas durante toda a Copa do Mundo entre crianças de 6 e 7 anos. Meu Deus, cara. O objetivo era que, para cada jogo do Brasil, cada aluno levasse 50 centavos para literalmente apostar nos resultados. Meu Deus do céu, cara. No fim, os alunos que acertassem mais resultados, placares e classificados ganhariam um prêmio surpresa. Parando pra pensar hoje, fui roubado pela minha professora. Que maravilhoso, já amei essa história. Aí ele completa aqui, touché. Essa ideia de desenvolvimento do empreendedorismo infantil consciente comoveu todas as crianças, mais ou menos umas 25, que regularmente apareciam na aula com suas moedas para casar e participar desse belo momento empreendedor. Os dois mosqueteiros e eu, o D'Artagnan da Loteria Esportiva, estávamos indo muito bem. No placar geral, lembro de me ter coletado pontos o suficiente para estar no top 5, o que faria toda a diferença já que o Brasil se classificou para a grande final contra a Alemanha. Nossa professora, novamente com espírito de visão e responsabilidade, modificou o regulamento para deixar as coisas mais divertidas. Ela é tipo o Silvio Santos da escola, né? Sei que até agora a história parece muito mais sobre apostas e jogos de azar, mas a volta toda é pra desaguar no real negócio, uma startup dos pequenos sonhos infantis. Isso tá de sacanagem, cara. Que será revelada daqui pra frente. A ideia dela era de pegar os 5 melhores colocados no quadro geral, que incluía eu e meus amigos, e fazer uma final zerando os resultados anteriores e apostando tudo para uma grande final. Olha aí, ela era realmente o Silvio Santos das apostas. É, totalmente. Exato. Quem acertasse o placar de Brasil e Alemanha ganharia todo o prêmio sozinho. Ponto. Para nos convencer, ela revelou o tão sonhado prêmio. 6 revistinhas lindas. 3 da Turma da Mônica e 3 do Tio Patinhas. Não, peraí, eu vou ter que fazer essa conta. Todo jogo do Brasil eles tinham que levar 25 centavos? 50 centavos. 50. E eram 25 crianças. E são 7 jogos do Brasil. Então são 25 vezes ponto 50 vezes 7. Deu R$87,50. Filha da puta. E ela gastou 10 conto em 6 revistinhas. A gente pode chamar a professora de Cardeal Richelieu? Podemos. Por favor. Com isso, eu, Atos e Portos combinamos uma estratégia infalível. Cada um consultou um conhecido, alguém que soubesse tudo sobre futebol, perguntando qual seria o placar mais realista. Depois, jogaríamos uma margem de erro para fazer a aposta. No fim, o vencedor das 6 revistinhas iria dividir e cada um dos mosquiteiros mineiros ficaria com 2. Perfeito. Cara... Crianças de 6 anos. É, eles foram realmente inteligentes, bicho. Esta negociação foi decidida e eu logo conversei com meu pai sobre a final, mas sem revelar sobre minha empresa júnior de apostas. E ele me disse que o goleiro alemão era muito bom, mas que o Brasil faria 2 gols, provavelmente tomando 1 no final do segundo tempo. Logo, meu palpite foi 2-1. Atos chegou à conclusão que seria 2-0 o resultado, e seu irmão Portos apostou em 1-0, todos torcendo pelo Brasil. Vimos que eram margens boas o suficiente para vencermos. Os outros participantes da finalíssima deram resultados diferentes. Uma menina disse 3-1 e outra garota apostou um empate. Touché. Assim, não teríamos que dividir com outras pessoas caso houvesse algum placar repetido. Ele adora touché, né? É porque são os mosquiteiros. Exatamente. Como vocês sabem, o Brasil venceu por 2-0, assim como Atos havia previsto. A professora deu a ele as 6 revistinhas e nós, secreta e empresarialmente, as dividimos. Cada um ficando com uma da turma da Mônica e uma do tio Patinhas, como se fôssemos uma companhia de capital aberto com seus dividendos no fim de mais um ano próspero. Quando cheguei em casa com as revistinhas, minha mãe logo perguntou: onde arrumou esses quadrinhos? E eu, inocente e sorridente, revelei a ela todo o processo para que eu as ganhasse. Resumindo, sempre dá errado no final. Sempre dá. Resumindo, minha mãe foi na escola, quebrou o pau e na semana seguinte eu fui realocado para uma outra escola. Meu Deus! Já que meus pais não gostaram muito da ideia da existência de um cassino no meu âmbito escolar. Para eles, isso não era necessariamente empreendedorismo. Fim. Ele ganhou da banca. Quebrou a banca. Aos 6 anos de idade. Que professora filha da puta! Mano! A professora tava precisando de R$70 e pensou, como que eu vou resolver isso? Já sei, vou fazer ao longo de um mês, eu vou enganar todas as crianças. Caralho, velho, que professor filha da puta! Lê o próximo aí, Caio. Próxima história tem o título SBT. Olá, Guga, Caio e convidado. Nossa, esqueceu totalmente da Rafael. Foda-se. Ah, olha aí. Que, se não está presente, tenho certeza que está no coração dos hosts. Meu nome é... mas mudem de forma que achar melhor. Gente, de novo, vocês precisam responder pra gente se vocês querem ou não que a gente leia o seu nome. Como ele falou pra, né, mudem da maneira que achar melhor, a gente não vai ler o nome dele de punição. Uhum. Eu acho que ele devia se chamar Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Eles são Gêmeos Winklevoss? Isso. Ok. Pode ser Gêmeos Winklevoss o nome dele. Ele é uma pessoa só que se chama Gêmeos Winklevoss. Isso. Ok. Isso parece que foi escrito por um robô também, mas ok. Meu nome. Humanos têm a tendência a achar que gêmeos são uma pessoa só, então acho que faz sentido. Esse é o primeiro podcast todo lido só com histórias de robôs. Meu nome é Gêmeos Winklevoss. Não. Nós somos os Gêmeos Winklevoss. Ah, tá. Ok, agora entendi. Porque tudo no plural. Não, aí vai esculhambar tudo, porra. Vai dar um trabalhão pra ler. Não, você consegue, Caio. Vai lá. Eu vou tentar. Vou até onde eu conseguir. Nossos nomes são Gêmeos Winklevoss. Temos 20 anos. Moramos em Brasília, Distrito Federal. E vimos contar nossos casos de comércio ativo e gerenciamento de empresas. O ano é 2006. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2006, nosso senhor? Cara, 2006 é o ano que o sofá retrátil se firmou como uma opção nas salas de estar do Brasil todo. Como assim? Porque até 2005 havia uma dúvida, é isso? Isso, 2005 foi o lançamento e tal, aí Algumas pessoas tinham sofá retrátil, mas em 2006 ele dominou as lojas de imóveis. Toda vez que você entrava num grande balcão que tinha 500 sofás, pelo menos 250 eram sofás retráteis. Já lembrei. Nós estudávamos em uma escola pública... Eu não terminei ainda. Ah, desculpa, achei que tinha sido suficiente. É, foi totalmente suficiente. Foi totalmente, né? Não, mas eu quero dizer também que 2006 foi o ano de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Porra, o melhor de todos. No Drift. Sim. E 2006 completou 6 anos que o Nuke Axiom entrou na tabela periódica. Calma, pera, tem coisa nova na tabela periódica agora? Cara, direto. Direto. E uma das coisas é o Unum Axiom. Ah, não. E o Unum Axiom, o símbolo dele é UUH. Tipo, Bom, pelo menos ele entra bem naquelas músicas, né, que você tinha que decorar pra decorar a porra da tabela inteira. É. É fácil enfiar um Não, ele sempre entra bem, porque quando ele entra, todo mundo faz Tipo, hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Ulala. Passei. Por favor. Nós estudávamos em uma escola pública em Taguatinga. Era uma época financeira bem difícil para os nossos pais. E umas crianças de 9 anos precisavam se reinventar para conseguir comprar suas Beyblades de aço que soltavam faíscas ao se chocarem com outras e suas guloseimas que estrategicamente eram vendidas na frente da escola. Nossos materiais escolares eram sempre os mais baratos possíveis. Caderno de brochura simples, caixinha de lápis de cor com incríveis 6 opções de cores, enquanto meus amigos tinham 48 cores e que vinha com os lendários lápis de cor dourada e prateada. Tinha 2 gavetinhas, né? Puta, era animal, cara. É. Nunca usei tudo. Nem eu. Mochila preta simples e por aí vai. Isso nunca nos afetou muito. Nunca nos sentimos mal. Tendo em vista que os nossos colegas sempre nos emprestavam seus materiais mais legais e nós emprestávamos o que podíamos pra eles. Está muito difícil. Um belo dia, Mark Zuckerberg, meu melhor amigo, nosso melhor amigo e, obviamente, o menino rico da sala... apareceu em sala de aula com um equipamento nunca visto por esses olhos que leem as palavras sendo digitadas neste e-mail. Uma caixinha de lápis de cor aquarela. Caraca, nem eu sabia que isso existia. Eu nem sei o que é isso. Depois que descobrimos que esse lápis era capaz de dissolver ao ser molhado e que a tinta produzida se fixava na pele, nossas sinapses funcionaram de uma forma impressionante e foi quando nós tivemos a ideia genial de fazer tatuagens aquarela nos colegas da escola. Escolha artística que só ganhou espaço no popular recentemente. Vocês entenderam o que é o lápis aquarela? Não. Lápis aquarela é um lápis que você molha a pontinha e aí ele sai uma cor bem bonita, assim. E ele, por ficar molhado, você pode pintar a pele. E depois sai com água. Porra, bem legal, na verdade. É legal. Tipo maquiagem. Sim, basicamente. É. Nosso material era 100% seguro e higiênico. No intervalo, montávamos uma cadeira na porta da sala, o nosso investidor anjo, dono dos lápis, era nosso guia financeiro e nós éramos os artistas. Enquanto nós éramos os tatuadores que fazíamos exatos 2 desenhos na pele dos outros, um era uma faca empunhada numa faixa com o nome da pessoa escrito e o outro era um coração. O procedimento de tatuagem era lamber o lápis, não pensamos em um copo d'água para molhar o lápis, porém isso dava um ar de personalidade, pedir para a pessoa não olhar enquanto os artistas estivessem trabalhando e cobrar os 25 centavos antes para ter certeza que ia ter o pagamento. Ao final do intervalo, por incrível que pareça, nós já tínhamos o dinheiro para comprar um anel de ataque do Beyblade. Cara, muito boa essa ideia. Infelizmente, esse negócio durou apenas 1 dia por causa da burocracia do governo corrupto que quer acabar com o espírito empreendedor do brasileirinho. O lápis ficou todo estragado por nossas línguas pintar ele de várias cores e a mãe do Mark Zuckerberg não quer comprar outro pra ele. A gente inverteu a história aí. Na verdade, o Mark Zuckerberg devia ser o artista e os gêmeos Winklevoss deviam ser os empreendedores ricos. É verdade. Mas ficou bem melhor assim. Teria sido muito mais fácil de ler desse outro jeito. É por isso que ficou melhor. É porque os robôs não sabem disso. Nós sabemos que não é uma história tão emocionante quanto quase pegar uma australiane. Quanto quase pegar uma australiana durante 24 horas no uso de entorpecentes e aventuras vistas apenas nos filmes dos anos 80, mas hoje em dia nós usamos essa nossa habilidade adquirida durante esse episódio para a nossa graduação, Ciência política. Nós usamos a parte de enganar pessoas fingindo que sabemos o que estamos falando, não sabemos nada de artes plásticas. Valeu, muito obrigado pelo programa e até mais. Esse e-mail ficou muito confuso, cara. Porque o Caio ficou tentando ler no plural. E porque inverteu completamente a história dos gêmeos Winklevoss e do Mark Zuckerberg. Também porque ele foi escrito por um robô. Mas o que eu achei legal foi ele lembrar da história do cara que nunca pegou a australiana. É. Sabe que esse cara que nunca pegou a australiana escreveu pra gente, né? É mesmo? É. Ele escreveu falando, sei lá, falando umas coisas lá, mas... O que importa é que ele nunca pegou a australiana. É, a gente sabe disso, né? Que ele devia ter pegado. É. E ele vai ser pra sempre lembrado. O pessoal da Wiki, coloca isso lá. O cara que nunca pegou a australiana. Por favor. A gente tem que lembrar de falar isso a cada 5 programas, sei lá. Guga, lê o último e-mail aí. O nome da história é Baú da Felicidade. Lógico, né? Tinha que terminar com a maior empresa do patrão. Sim. Olá, Guga, Rafael e convidado. Venho contar minha história de visão e oportunidade de negócio. Meu nome é... A gente vai usar Jubilula dessa vez? É. Então ele é o Juba. Meu nome é Juba, tenho 44 anos, moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. E podem usar ele ou podem trocar, já trocamos. A história é de uns 14 anos atrás. Nascido e criado na cidade de Aparecida, em São Paulo, que ninguém sabe onde é... Mas sabem onde é Aparecida do Norte? Nome que o Brasil inteiro fala se referindo à nossa cidade, mas nós odiamos, preferimos falar sou de Paris. Ok, eu não entendi nada. É, não, é porque Aparecida do Norte é aquela cidade que todo mundo vai, peregrina, que é católica e tudo mais. E Aparecida não é a mesma cidade? Não, é outra. Ah. É exatamente isso que ele tá dizendo. E aí a brincadeira do pessoal de Aparecida, Aparecida do Norte e também de Aparecida do Goiás é dizer... que eles são de Paris. Aí você fala, Paris é Aparecida do Norte. Ah, entendi. Minha família tinha um bar, o Bar do Juba, que começou com uma pizzaria de até certo sucesso local. E com o passar dos anos, fomos nos adaptando à realidade da cidade, visto que pipocaram dezenas de pizzarias pela cidade. Ficamos com foco no bar, para o pessoal assistir jogo, beber durante a semana toda. Sim, durante a semana. Por ser uma cidade turística, a imensa maioria das pessoas da cidade trabalham sexta, sábado e domingo, e de segunda a quinta é dedicada ao descanso, folga e bebedeira e churrascos e ir para nossa praia em Caraguatatuba, um fim de semana de 4 dias fora de época semanalmente. Que lugar maravilhoso, cara. Caraca, sim. Que incrível. Vamos trocar? Vamos todo mundo morar lá. E o início das atividades do nosso final de semana alternativo era um baile semanal nas noites de domingo no único clube da cidade, ou seja... Todo mundo trabalhava o dia todo e se preparando para iniciar a folga na domingueira do Umuarama Clube. Que maravilha. Excelente. Que nome maravilhoso. Meu bar, por ser bem no centro da cidade, era uma parada obrigatória antes da domingueira. E naquela época, era comum esses artistas da novela das 19 horas aparecerem na domingueira como presença VIP. E alguns até apareciam no bar, pois o organizador da domingueira era meu cliente e amigo fiel durante a semana. Para situar o nível dos artistas, era comum um Matozinho da novela Vamp estar na cidade fazendo uma presença na domingueira. Eu lembro do Matozinho. Quem é Matozinho? Tinha dois irmãos. É o André Gonçalves, não é? Isso aí você foi longe demais. Mas tinha dois irmãos, o Matozinho e o Matozão, eles eram vampiros. E Matoso era o pai. Ah, sei lá, cara. Eu lembro que tinha dois irmãos. E aí tinha o Matozão, que tinha um rabo de cavalo, e o Matozinho, que era o André Gonçalves, o cara que entrou no avião em que tava a Luana Piovani e o Pelé, e ele ficou tentando beijar o Pelé. Ó, Matoso era o Otávio Augusto. Aí. Tinha o Matosão, era o Flávio Silvino. Flávio Silvino. E o Matozinho, André Gonçalves. Aí. Posso continuar? Pode continuar. E a vida seguia e eu tomava conta do bar. Mas o dono do bar era meu pai, que a gente vai chamar de chefe da Zelda. Ok. Parabéns. E na época, ele já estava na terceira idade e, como um matuto do interior, super fechado a novidades e novas ideias e melhoras para o bar. Então seguíamos o mesmo ritmo. Cerveja, pinguinha, caipirinha de vodka, pinga, araque. Sim, a bebida árabe era um ingrediente de sucesso no bar. Talvez por seu alto teor alcoólico e talvez por Aparecida na época ter muitas famílias de origem da região da Turquia, sei lá. Alguma porção, alguma pizza aperitivo, enfim, um bar boteco do chefe da Zelda. Esse meu vizinho tinha uma loja de surfwear. E um dia eu comprei a revista da Jovem Pan. E tinha uma matéria sobre a maior novidade da capital, o energético. Caraca, isso faz tempo. Isso faz muito tempo. Na época da Vamp, né, cara? Meu olho brilhou e eu precisava ter aquilo para vender no meu bar, pois era o sucesso da capital e na revista tinha as fotos das latinhas com o telefone de contato do distribuidor. Meu amigo da loja se chama Lula. Lógico, né? Jubilula. Sim. Exato. E é dono de uma loja de software, só pode ser o Lula. Meu amigo da loja se chama Lula e eu falei, vamos ligar para essa empresa aqui e ver quanto é. E ligamos e o valor de uma caixa mais o frete não dava para mim sozinho bancar. Sim, eu era um jovem duro, que ganhava mal numa empresa familiar. Enfim, chamei o Lula para ser meu sócio. E vocês podem até perguntar por que não falei com meu pai sobre a possibilidade. E simplesmente era porque ele nunca iria permitir uma novidade no bar, pois para ele estava bom do jeito que estava. Além de, se por acaso aceitar, iria ficar com o lucro todo sozinho. Cara, ele é bem o chefe da Zelda. Eu e Lula compramos uma caixa para testar o produto e com medo de estar gastando uma grana e depois ser obrigado a beber aquela parada toda sozinhos. Uma coisa que eu percebi é que ele não usa vírgula. Tudo para ele é E. É. E isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Tipo, não tem vírgula. É porque esse é um robô que não tava programado para botar vírgulas. O Jubilula, né, cara? Passou a vida surfando e tal, faltou umas aulas de português. Isso. Lembro claramente que na revista tinha o Red Bull, que na época não estava disponível no Brasil. Tinha o Flying Horse e o Flash Power, que era uma latinha bem mais atrativa e visualmente era mais barato que o Flying Horse. Eu lembro que o Flash Power era o energético. Quando eu comecei a frequentar a balada, a gente tomava uísque com o Flash Power. Red Bull veio bem depois mesmo. Uhum. Chegou a entrega e levamos para o bar, escondido do meu pai, e coloquei na geladeira que ele nunca mexia. Vou usar valores da época. Considerem que o real era bastante valorizado. Dólar quase R$2, eu acho. E lembro que compramos cada lata por R$3 e vendíamos por R$9. 200% de lucro, 100% para cada. Caraca. E acho que a dose de uísque Odete era R$10. Esse sim foi caro. Porra! Odete é R$10. Nossa, Odete era tipo... Quanto que custava uma garrafa de Odete? R$10. É, e ela chama Old Eight porque antigamente custava 8, né? Ai, que piada ruim, meu Deus. Melhor piada, cara. Essa piada foi muito boa. No boca a boca, as 24 latinhas foram vendidas em 2 horas. E imagine a minha cabeça e o meu sócio explodindo. Quanto que eles ganharam? Vamos fazer a conta? Vamos lá. 24 latinhas, 24 vezes 6... dá 144, dividido por 2, cara, eles ganharam R$72 cada um. Muito demais. Bom. Puf, cabeça explodindo. Isso. E sabe o que é que eles falaram quando eles ganharam R$72 cada um? Ah. Jubilula, ho! Três pessoas entenderam essa referência. Sim, eu, o Juba e o Lula. E o Bacana, se ele estiver ouvindo. É. Cara, já pensou que maneiro se o Bacana fosse ouvinte da gente? Seria realmente maneiro. O Bacana fez Vamp também. É verdade. Ele se chamava Bacana também? Não, não. Ele chamava, sei lá, Daniel. Ah, ok. No outro dia, lá estávamos nós com o lucro e ligando para o fornecedor em São Paulo pedindo 4 caixas. E a empresa ficou assim. Lula na loja vizinha de Sportswear era o estoque da latinha. Eu era o ponto de venda. Lembrem, o chefe da Zelda nunca poderia saber. Chegou a nova remessa e precisávamos garantir o monopólio do energético na cidade. E realmente não existia. Não era igual hoje que vende 2 litros num pet na barraquinha da rua. O que fizemos? Na latinha tinha impresso o endereço e telefone do fornecedor. E com uma gilete, passava horas raspando direitinho aquela informação. Caraca! Ficava um quadradinho bonitinho de alumínio natural na pintura da bela lata de Flash Power. Ele pensou em tudo, Juba. Pô, é, aquele foi o gênio dos negócios. Colocamos pra vender e foi praticamente o mesmo sucesso inicial. Em 5 dias já tinha acabado o estoque. Como o chefe da Zelda não sabia, mas observava o pessoal bebendo freneticamente uísque e vodka e a explosão de consumo desses produtos, e via as latinhas no lixo, ficava intrigado e perguntava o que era aquilo e tal. E achava que o pessoal comprava no Ciro Atacadista, uma espécie de macro atacado da região, e seguia feliz com as vendas de vodka e uísque. De repente, uma noite, passa no Jornal Nacional que a venda de energético tinha sido proibida, até decidirem se era bebida ou remédio, se era saudável ou droga, se poderia ser vendido em bar ou só na farmácia. E daí sim, meu pai nunca iria poder saber que eu e meu amigo Lula éramos os distribuidores da cidade de energético. Pois na cabeça dele, ele só ouviu e conectou as palavras energético proibido droga. E do outro lado, a explosão de clientes querendo beber o tal energético que dá um gás na night e te deixa doidão. Lógico que com a ajuda do Jornal Nacional, o preço dobrou e nosso lucro junto. E era rotina. Ir na loja, ficar no estoque da loja raspando latinha por latinha, levar uma mochila pro bar, colocar pra gelar, vender, tentar sumir com a latinha vazia e faturando. Um cara que frequentava o bar e era, digamos, um Mauricinho da cidade, cheio da grana, veio se gabando que comprou o Flying Horse em São Paulo e tinha pra vender. Mas nem sei como, conseguimos na conversa convencer os clientes que o Flying Horse era bem mais fraco que o Flash Power e que não valia a pena. E o Mauricinho ficou puto e abandonou o plano de virar fornecedor na região. Ufa, ele acabou guardando as duas caixas que comprou para consumo próprio. E até foi divertido a gente comprar o resto do produto dele, quando acabou o nosso estoque no fim de semana, e falar para os clientes, só tem esse, esse é bom sim. Papo de vendedor que vende qualquer coisa. Gênio, né? Gênio, genial. E na época estava aquele sucesso do Charlie Brown Jr. E eu podia cantar, meu, você não sabe o que aconteceu, os caras do Flash Power invadiram a cidade. Nos bailes do único clube da cidade, era tipo celebridade chegando. Todo mundo queria cumprimentar, as meninas ficavam animadas e ganhavam gole em suas bebidas. É o cara andando com as latinhas. Chegando o fim de ano, onde as encomendas eram tantas que lembro claramente de pegar um frete pela Pássaro Marrom. Cara, que nome escroto. Empresa de ônibus que faz o Vale do Paraíba e São Paulo, para dia 29 de dezembro, está carregando quase um pallet inteiro de caixa de energética em latinha no golzinho do Lula. Cara, esse cara é tipo Breaking Bad do energético, né? Cara, podia exatamente ser um filme isso, o cara virando um sucesso, virando... cantando a música de Charlie Brown. Só vendendo energético, cara. Puta que pariu. Levar tudo pra loja, raspar as latinhas... E o cara ainda tinha manha de raspar a latinha. Levar tudo pra loja, raspar as latinhas, recolocar na caixa, entregar pro pessoal que comprou caixa fechada pra levar pra praia. A empresa durou uns 6 meses. Ou 7, não me lembro bem. Mas lembro claramente o dia que ela acabou. Foi quando eu estava em casa e tocou a campainha e era um rapaz querendo falar comigo. E ele se apresentou. Olá, você é o Juba? Eu sou o representante na região do Flash Power. A empresa tem boas vendas no Vale do Paraíba e me contrataram para abrir novos mercados aqui na região. E nesse momento o monopólio acabava e já conseguia ver o Flash Power no supermercado do bairro, no boteco do vizinho, e foi ótimo enquanto durou o monopólio e o hype do momento. A grana? Fiz o que qualquer jovem empresário inconsequente faria. Gastei, comprei um computador top na época, umas roupas e outras merdas. Essa é minha história de sucesso no ramo do energético. Caraca, velho, que coisa maravilhosa. Excelente. Excelente. Eu quero só, antes de terminar esse programa, eu quero deixar claro que a gente vai fazer a camiseta do Senhor Los Angeles. Porque essa foi a melhor coisa que rolou. Tem muita gente pedindo também a camiseta da Bananinha. A gente vai fazer a camiseta do Bananinha e vai fazer a camiseta do Senhor Los Angeles. Então, acessa lá mitocamisetas.com.br/gugacash e compre sua camiseta do Senhor Los Angeles. Senhor Los Angeles é um nome tão bom. Esse vai ser o nosso sucesso no ramo de camisetas. Com a camiseta de um pin chamado Senhor Los Angeles. Obrigado, trio Los Angeles. Adeus. Falou. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraine.